Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos aqui a mais um Sporting 160. É dia de Sporting 160 e é dia de Jordão, talvez por isso hoje eu tenha decidido trazer o meu efeito Jordão aqui para o programa desta noite. Antes de mais nada, quero deixar aqui um disclaimer que eu tenho os meus dois meninos, digamos assim, de férias neste momento e não estão no sítio habitual onde costumam fazer o programa, portanto, corremos o sério risco de vocês me ficarem a aturar a mim. Talvez isso possa acontecer, não vos desejo isso, mas de qualquer modo fica aqui já o disclaimer. Dar as boas-vindas, obviamente, ao meu plantel habitual. Pedro, estás com uma cor um bocadinho Pá, esta estranha. camisola estava a meter uma aflição, pá, estes azuis que aparecem aqui. Opá, eu estou num sítio que não tem muita iluminação ainda por cima e não consigo mexer. E está-me a meter aflição porque de vez em quando olho para o ecrã e o raio da camisola parece azul. Isto é Estás com a horrível, meu. camisola do Blackburn Rovers. Fogo, pá, isto é uma coisa, às vezes, isto Camisola do é assim uma Blackburn coisa Rovers. estranha porque uma pessoa não está habituada a ver de azul e branco e é assim uma coisa, mas É pronto, olha. estranho. E às vezes a qualidade pode piorar, mas vamos ver. Já o João está ali num ambiente, O pá, que no João mínimo vai matar está alguém, escondido. parece O Hitchcock João ali, mas eu está. tenho medo. Não, eu vou-te explicar. O João está a guardar Nuno Mendes e todo o plantel que quer Estou na manter ao cabo. longo da temporada. Vou João, meter o bem-vindo uma olha, vou vez meter o mais. coisa assim. Opa, bem, a bola assim É já se vê. verde, é só para ver e É que é verde. verde, não há aqui histórias. Epá, eu estou aqui na Serra da Estrela e eu podia estar dentro de casa, mas os miúdos estão acordados e estão aí a correr feitos malucos, estão cheios de pica e, portanto, ia ser um barulho infernal. E vim cá para fora onde tenho a melhor rede possível para conseguir falar e está um tempo espetacular aqui, devo dizer, E está ouve-se muito os agradável. grilos, não Ouço se os ouve os grilos, grilos, está só a ouvir os ao fundo grilos, é vejo a verdade. Serra da Estrela, se olhar assim para a minha direita vejo a Serra da Estrela e, portanto, está espetacular. Peço desculpa pelas luzes, mas não há assim muitas luzes aqui. Posso ir ali para o meio da rua, também é verdade. Se quiser, posso fazer o programa na rua. É verdade, até posso fazer o programa ali encostado Não no meu te carro. mexas, não te mexas que só para arranjar esse sítio para ficar a funcionar a imagem e o áudio, deixa-te estar. Já não foi bom. Tivemos para aí 10 Exato. minutos aqui a testar, a Exato. ver se te conseguias. É Portanto, não mexas. daí o atraso, mas vamos ter um grande, grande programa novamente esta noite. Não sem antes agradecer, obviamente, aqui aos nossos patronos do Sporting 160, homens altrô, mas continuaram connosco. Quem quiser ajudar este projeto a manter aqui a qualidade, ainda que o Pedro pareça de azul, Foda-se o esta João magalha, esteja pá, meu. no quarto escuro. Fazer com coisa que é Na horrorosa. cave, ali o Nuno Mendes, vou-lhe agora dar o leitinho Está para ali. dormir. Exato, mantém-os aí, que isso é importante. Não, estava eu a dizer, quem Vou quiser fazer com acompanhar coisa. aqui Vou fazer com coisa à minha beira para isto não parecer azul. Isto já me está a irritar. começa bem. isto vai ser bonito, vai. Isto vai ser bonito. Fogo. Bem, estava eu a dizer, quem quiser acompanhar este projeto e apoiar este projeto, temos todo o gosto aqui em aceitar a vossa doação no Patreon do Sporting 160, patreon.com/Sporting160. Obviamente continuamos aqui em todas as redes sociais, portanto, quem nos quiser acompanhar está sempre à vontade. Ainda antes de irmos ao jogo de estreia na Liga e a tudo aquilo que implicou esta semana de Sporting, quero deixar aqui um obrigada ao nosso Abel Maia, que esteve comigo a ver o jogo no estádio. Portanto, foi incrível, porque eu passo-vos a explicar. Basicamente, eu sentei-me, passei pelo Abel e olhei para ele e pensei: eu conheço esta cara. Mas a verdade é que o jogo foi passando e só o intervalo é que eu me lembro: calma, vou mandar uma mensagem ao Abel, porque eu ou estou maluca ou então o Abel está mesmo ao meu lado na minha fila. E então foi muito, muito bom. Um grande, grande beijinho, Abel. Lá nos encontramos no próximo jogo em casa. Deixar aqui também um obrigado ao Miguel Alves, que é um fã do Sporting 160, que me perguntou por vocês os dois e que nos deu aqui os parabéns. Grande O abraço. Miguel, que veio dos Estados Unidos de férias, foi ver o único jogo que poderia haver ao vivo este ano. Portanto, o Sporting 160 vai além fronteiras, como já sabíamos, e obviamente deixar aqui um grande obrigado ao Miguel pela simpatia, tanto que eu até estava na fila para entrar, ainda não tinha a Jordão vestida, e a primeira pergunta que o Miguel me faz é: a Jordão está aí, não está? E eu: está aqui na mala, está guardada, e a verdade é que ela também nos deu aqui a vitória. Mas vamos então aqui ao jogo de estreia. Ninos, foi um regresso ao Alvalade. Nós que já tínhamos visto o Sporting ao vivo, Pedro, foi um regresso que emocionou. Aquele mundo sabe que foi muito, muito pesado em termos emocionais. Sim, esse é um dos pontos altos e uma das primeiras emoções que certamente, como tu, tiveste lá e muitos sportinguistas, os tais 9.006, olhando para os números oficiais da Liga que estiveram em Alvalade, é um momento especial, obviamente. Um regresso ao estádio, as pessoas finalmente poderem assistir aos jogos do Sporting, ainda com tudo aquilo que é necessário para manter o distanciamento social e tudo aquilo que sabemos e os testes, estas coisas todas, mas foi sem dúvida um momento especial e de certa forma antever o que iria se passar durante os 90 minutos, numa excelente exibição do Sporting, uma exibição muito bem conseguida, e que eu destaco, antes de entrarmos no jogo, esse momento do o mundo sabe que, e depois toda a dinâmica que se sentiu ao longo dos 90 minutos. Inequivocamente, não haja dúvidas nenhumas, aqueles 9.006 que estiveram em Alvalade puxaram pela equipa durante os 90 minutos, e sabemos bem que, repara como faz toda a diferença ser campeão, como faz toda a diferença ter-se uma equipa que joga futebol. Chegas ao intervalo, estás empatado 0-0, falhaste um penalti que te podia colocar a ganhar o jogo, entras na segunda parte, a equipa tudo a apoiar e o golo acaba por surgir com naturalidade, um grande golo, depois ainda aparece um segundo grande golo e depois ainda aparece um terceiro com uma grande jogada. E lá está, são aquelas coisas que todos nós sabemos, quando a equipa não só vem de um título de campeão nacional, como continua a jogar bem, dois jogos que aparentemente, apesar de serem completamente diferentes, têm uma particularidade e uma coincidência, digamos assim, interessante. No primeiro jogo vimos de uma desvantagem em termos de resultado, de 1-0 passamos para 2-1, e neste vimos de um efeito que é falhar um penalti mesmo ali antes do intervalo, que pode às vezes colocar ali alguma pressão, alguma desmotivação, e só ver 9.066, pelo que me estão a dizer, portanto estava-me aqui a esquecer de 60, e que podem ser, obrigado ao José Carlos, e que acabou por mais uma vez o Sporting mostrar que há aqui uma garra, uma dinâmica, para já bastante interessante. Iremos falar se calhar um bocadinho mais à frente da chegada do Ugarte e do que é que poderá mudar, porque me parece inevitável a saída de alguém, e o próprio Ruben Amorim já deixou isso no ar e portanto já nos preparou para tudo aquilo que há de acontecer, e não acho que não haja grandes dúvidas. Esta merda desta camisola azul está-me a meter aflição, a meter aqui o coisa ao lado, e depois isso para mim acaba por ser o mais importante. Teremos tempo para falar à frente um bocadinho das questões do cartão adepto, que só vou dizer isso, acho absolutamente fantástico que no dia do primeiro jogo e no sábado, com os primeiros jogos a acontecerem, ver tanta gente a questionar-se o que é o cartão de adepto, o que é que se passa aqui. Epá, desligaram o botão do mundo, esqueceram-se do interruptor no off. Andamos há dois anos a falar disto, nós aqui no Sporting 160, eu noutros sítios, vocês nos vossos sítios, seja onde for, andamos todos a falar disso. Quer dizer, diria que depois, mais há tempo, temos tempo para falar disso. Mas foi um jogo muito bem conseguido, Sporting, uma vitória que não oferece dúvidas absolutamente nenhumas e que nos deixa, eu fico sempre espantado, desculpem, quando vejo pessoas a falar de todos os pontos do mundo connosco, agora de Bournemouth, um grande abraço para o Walter Oliveira, mas o Sporting deu uma resposta no pós-jogo, tanto deste como no anterior. Eu e o João já tínhamos falado sobre isso, e é algo muito importante. O ano passado nós vínhamos da questão de jogo a jogo e tudo aquilo que nós sabemos, e os karmas sportinguistas que poderia acontecer e o que nos podia prejudicar. Este ano não há volta a dar-lhe. O Sporting é claramente candidato à renovação do título. Não quero com isto dizer que não temos de ter cuidado com o Benfica, que está muito bem reforçado, ou com o Porto, que tem uma equipa também muito boa, nada disso. Apenas dizer que não há volta a dar-lhe. O Sporting é candidato a ser campeão, é o único candidato a ser bicampeão, como eu gosto de dizer, da brincadeira, mas é um facto. Vamos fazer jogo a jogo, vamos, seja o que for, podem, até o Ruben Amorim até pode arranjar outra coisa qualquer, diferente jogo a jogo, mas é um facto que, para já, a equipa está a dar bons sinais, vamos ver se é capaz de continuar com estes bons sinais e, muito importante, vamos ver como é que fecha o mercado e qual é verdadeiramente a equipa que o Sporting vai arrancar para o resto da temporada. Agora, até janeiro pelo menos, quando o mercado voltar a abrir. Agora, que me parece claro que há bons indicadores, bons sinais, o Sporting, e eu vou deixar tudo que é parte tática, técnica, para o João Castro falar, mas que há esses bons indicadores que tivemos em campo, há jogadores, já falamos também isso no pós-jogo, mas fica aqui, fiz esse exercício na brincadeira com o João, sem ele saber o que eu tinha dito, porque tinham-me feito a minha pergunta no Clubhouse, que tu também costumas participar, Mariana, que era a questão, no final do jogo tinham-me perguntado, neste caso foi o Nuno Mourão, tinham-me perguntado quais eram aqueles dois jogadores fundamentais que eu não queria perder de forma alguma no Sporting. E eu, na altura, respondi dois e disse o primeiro o Pedro Gonçalves e o segundo o Palhinha. Depois fiz as mesmas perguntas ao João Castro, sem ele saber o que é que eu tinha respondido, e as respostas dele foi o Pedro Gonçalves em primeiro e o João Palhinha também em segundo, e o João depois explicou muito bem. Isso para mim são os bons sinais. Há aqui matéria-prima de excelente qualidade, esta camisola azul também, pode ser que ajude, não sei, mas a verdade é que esses são os sinais mais importantes que ficaram para já destes primeiros dois jogos e isso é que conta, sem dúvida alguma, é o regresso ao público, o apoio e a vitória. E foi isso que definitivamente fez aqui a diferença. João, em termos táticos há muita coisa para falar. O Jovane que falhou um penalti, o Vinagre, os Gaia, há aqui muita coisa para onde podemos pegar. E vamos começar precisamente, desculpem-me a redundância, pelo princípio, claro está. O Jovane falhou o penalti, o Jovane que não costuma falhar nos momentos de decisão, mas aquela história toda do guarda-redes, ir falar com o árbitro e andar para trás e andar para a frente e não sei. Não achas que isso acabou aqui por prejudicar a concentração do Giovanni, que foi por isso que ele acabou por falhar o penalti? Mariana, antes de ir então a esta pergunta, não sei se vocês estão a ouvir, mas eu estou a ouvir bem. Antes de ir a essa pergunta, deixem-me só falar do regresso aos estádios. Só aqui um pequeno comentário, que é o seguinte. Eu acho que queria dedicar este Sporting 60 a todos os leões que, infelizmente, pela pandemia partiram. Muitos não tiveram a hipótese de ver o Sporting ser campeão e muitos não tiveram a hipótese de regressar a casa, que é o estádio José de Alvalade, para ver um Sporting campeão. E reforçar esta dedicatória a esses leões que, infelizmente, partiram com esta pandemia, reforçar também que muitos entes queridos, e chegou-me duas histórias, muitos desses entes queridos estavam habituados a ir ao Alvalade com essas pessoas, e este jogo foi o primeiro regresso a casa sem essas pessoas, e portanto muita força para esses adeptos leoninos, que agora não têm a companhia habitual, para não os merecerem, para voltarem sempre ao Alvalade, e para fazerem de Alvalade um ponto de união com esses entes queridos, que espero que exista lá em cima um núcleo sportinguista, e que todos estejam unidos, e cá em baixo que possamos, obviamente, sempre que possível, dedicar também as vitórias a esses leões que partiram devido a esta maldita pandemia, que nos deixa, obviamente, afastado dos estádios, das pessoas, de alguns amigos, e portanto, para esses leões que partiram com a pandemia, e para todos os leões que continuam, que perderam esses entes queridos, que eram companheiros assíduos nas idas ao Alvalade, um grande abraço. Em relação, então, à questão mais técnica e aquilo que falaste, o Jovane, é normal, os guarda-redes têm algumas táticas para, obviamente, desconcentrar todos os marcadores. O Jovane nunca tinha falhado um penalti no plantel principal, a jogar pela equipa pelo Sporting, portanto, nunca tinha falhado um penalti. Eu tinha comentado isso no pós-jogo, tínhamos verificado isso, não foi, Pedro? Tínhamos verificado que o Jovane nunca tinha falhado e falhou. Acontece, só não acontece a quem não marca. Exato. E portanto temos que esperar que Jovane, já no próximo jogo, se houver um próximo penalti, obviamente seja capaz de o bater, e portanto muita tranquilidade. Deixa-me te referir que o Vizela até entrou muito bem no jogo. Isto eu já referi várias vezes, o Sporting tem uma condição física acima da média, o Sporting está muito bem fisicamente, e portanto os adversários, enquanto têm pedalada para aguentar a pressão e fazer pressão alta e condicionar a saída de jogo do Sporting, vão-nos sempre causar alguns problemas. Depois, a partir da altura em que, obviamente, o Sporting consegue impor um bocadinho mais de ritmo e os adversários começam a perder um bocadinho da sua energia, o Sporting naturalmente assume o protagonismo do jogo, vai para cima e depois é uma questão de tempo até fazer gol. O Sporting está com dinâmicas muito boas, está com uma está com um plantel muito bom em termos de profundidade, mas já lá iremos depois ao mercado. Vinagre esteve muito bem, apesar de tocado, o Jogaio também, apesar de ser um jogador diferenciado em relação ao Porro, principalmente no momento ofensivo, não é tão, tão ofensivo como Porro, falta-lhe um para um, mas é um jogador com muita intensidade, tem feito realmente bons jogos, cruza muito bem, aliás viu-se no gol do Pote. Entanto, o Sporting foi averbando algumas oportunidades, contei 3 ou 4 grandes oportunidades, contando já com o penalti, mas fomos para o intervalo com o 0-0, e deixa-me dizer, Mariana, que isto é que é uma grande diferença em relação ao Sporting dos outros anos. Eu senti-me completamente tranquilo no 0-0. Ou seja, eu senti que o Sporting acabava por vencer o jogo, com a menor maior dificuldade, senti que o Sporting estava muito forte. Igual ao que aconteceu contra o Braga, o Sporting entrou muito forte na segunda parte, resolveu praticamente ali logo o jogo, com o golo do Pote, um grande golo outra vez, depois o segundo golo, um cruzamento do Jogai, em que Pote consegue outra vez fazer maravilhas. É um jogador realmente totalmente diferenciado, um jogador que, conforme o Ruben Amorim disse, e muito bem, pode passar um bocadinho ao lado do jogo, e passou na primeira parte, muito escondido do jogo, também por, obviamente por algum mérito do Vizela, mas a verdade é que conseguiu na segunda parte, e habituou-se ao público, conforme o Ruben Amorim até se riu, ao barulho, concentrou-se e meteu duas batatas daquela qualidade lá dentro. É realmente um grande jogador, e depois acabámos por fazer o terceiro golo numa jogada, e já poderemos falar de Paulinho, já falei no pós-jogo, o Pedro riu-se muito quando falámos do Paulinho, porque a verdade é que Paulinho trabalhou muito para a equipa, pode ter sido o melhor jogador em campo, porque decidiu o jogo, mas quem trabalhou mais foi o Paulinho, que é impressionante a maneira como ele faz a associação aos colegas, a maneira como recua, distribui o jogo e depois ainda tem a capacidade física de ir lá e finalizar. Portanto, o Paulinho cada vez melhora, para mim cada vez mais solto dentro da equipa do Sporting, cada vez com mais rotinas com os seus colegas, e o Sporting a beneficiar com isso. Depois, por um lado, o Vizela veio cá ao Alvalade com um sistema um bocado híbrido, tentava defender com 5, com o Cana a baixar de médio esquerdo para defesa esquerdo e a atacar em 4-3-3, mas a verdade é que andou ali um bocadinho perdido. O Sporting aproveitou muito pelas alas, ou seja, o Vizela defendeu muito o interior, atacamos muito pelas alas, mas temos muita qualidade. E já lá iremos ao mercado em falar em termos de profundidade do plantel, mas a verdade é que Vinagre, contratação de Jogaio, se eles não tivessem vindo, tínhamos tido problemas, porque no momento estava lesionado e o Porro também, mas a verdade é que veio trazer muita mais profundidade ao plantel, muitas mais soluções, e agora com o Gart, mais uma grande solução para o plantel. E depois quero falar sobre o mercado, porque há coisas que também é preciso ser ditas, não é só coisas más, há coisas positivas, há coisas más quando se souber, se calhar, de condições de negócio, podemos achar mais caro, mas depois há coisas muito positivas, como a profundidade. Estamos ao dia 9 de agosto e já temos 3 grandes contratações efetuadas, portanto, ao final da primeira jornada já temos 3 grandes contratações, e mais um plus, que é o miúdo, o Gonçalo Esteves, e a verdade é que o Sporting já não andamos até ao final do mercado a carregar no F5 no último dia para ver se vinham reforços. Sim. A verdade é que já teremos 3 grandes reforços, isso há que dar mérito. E depois, só para concluir, temos do jogo, o Sporting, ao contrário do ano passado, é uma equipa que parte após o 1-0, e tínhamos falado disso no pós-jogo. O ano passado geríamos um bocadinho com as linhas mais recuadas o jogo e acabámos por ganhar 1-0, 2-1, muitas vezes, mas destas vezes não. O Sporting é uma equipa muito mais mandona, uma equipa muito mais... com muita mais capacidade de ir atrás de um resultado mais confortável, gera muito bem o jogo com bola, e pá, o Vizela não teve, aliás, não me lembro nenhuma oportunidade do Vizela na segunda parte, esclareço, mas eu acho que não me lembro nenhuma na segunda parte. Não me recordo. E o Sporting acabou por ganhar bem por 3-0, podia ter ganho por mais, mas a verdade é que acaba por fazer 3 golos muito bons, 2 mais individuais e um coletivo fantástico, o terceiro golo do Paulinho. E depois temos aqui uma coisa também, que é a entrada dos suplentes. Entraram com muita vontade, como por exemplo o Nuno Santos acaba por fazer uma assistência, e portanto o Sporting tem um plantel motivado, um plantel que quer mais vitórias, quer mais títulos, e isso parece-me que é o essencial deste Sporting. Eu já caracterizei o Sporting como CII, muita consistência, principalmente a nível defensivo, depois muita identidade, sabe-se perfeitamente quem são os mecanismos do Sporting, e os jogadores sabem perfeitamente quais são esses mecanismos, quer sejam titulares, quer sejam suplentes. Portanto, quando são chamados, adaptam-se muito bem, e depois muita intensidade. O Sporting é uma equipa muito intensa em todos os momentos, transição defensiva, transição ofensiva. Na segunda parte, na reação à perda da bola, foi uma coisa brutal, asfixiamos o Vizela, portanto, já fizemos isso contra o Braga, portanto, a nossa capacidade de reação à perda é brutal, e a nossa capacidade de disputa dos duelos é algo assinalável. Já há muito tempo que não vi um Sporting assim, dá gosto de ver jogar. Obviamente vamos ter um campeonato muito difícil, o Porto está forte, o Benfica está forte, mas a verdade é que nós também gostamos. E é isso que acaba aqui por fazer a diferença. Pedro, achas que vai ser um campeonato mais equilibrado agora que já jogaram os três grandes? Já tivemos aqui uma noção mais clara daquilo que se pode esperar. O Benfica que venceu, o Porto que venceu, mas a verdade é que parece-me a mim. Diz-me tu se concordas ou não, que este ano o campeonato vai estar um pouco mais equilibrado do que aquilo que esteve o ano passado. Sim, eu creio que seria estranho se nós chegássemos outra vez a março ou maio ou março, sim, março, mais coisa, menos coisa, e Mas tivéssemos 10 pontos de vantagem. Eu não me importava, ficaria extremamente contente. assinamos já. Assinamos já, mais uma vez, voltamos à velha história, não há problema nenhum. Mas, obviamente, eu acho que esta temporada vai ser diferente também para nós, por essa questão. Para Porto e Benfica não vai ser muito diferente, vai ser mais ou menos o que eles têm feito nas últimas temporadas. A questão da intensidade, vários jogos, várias competições. Tem sido isto, Porto e Benfica, nos últimos anos. O único problema, o único fator estranho aqui tem sido o Sporting, que tem estado afastado praticamente destas lutas, voltou este ano a fazer e esperamos que consiga manter essa dinâmica, que é aquilo que todos nós queremos. Essa é a grande dúvida, é a dúvida que já vinha antes da época começar, é aquilo que todos nós queremos perceber, se o Sporting tem capacidade para dar continuidade a dois campeonatos, no mínimo, para já dois campeonatos seguidos, a jogar bem, e portanto, essa é para mim a grande dúvida. Agora, eu não tenho dúvidas que vai ser equilibrado, há condições para ser equilibrado, no ponto de vista do Porto e Benfica, e daquilo, o Porto mantém a estrutura praticamente toda, ainda consegue reforços, o Benfica ainda reforça uma equipa que já era, que já tinha qualidade no ano passado. O facto de não ter mostrado essa capacidade, essa qualidade, não retira a qualidade que tem de jogadores e ainda se reforça com mais jogadores, supostamente com qualidade, não é? Aqui o termo Lá supostamente deve está. ser sempre empregado para qualquer Exato. equipa e qualquer jogador que entra de novo num dos grandes. Depois temos um Sporting de Braga que, por muito que nós, é sempre um clube que até certa altura, vamos ver, há de haver se calhar uma altura em que já aconteceu, também no passado, em que eles foram até a última, até praticamente ao final e lutaram com o Benfica para ser campeões. O Sporting de Braga, por exemplo, eu penso mesmo que eles terão quebrado um jejum qualquer que tinham na Madeira, e portanto, é uma equipa que mostrou qualidade contra o Sporting, apesar do Sporting ter sido superior na taça, na Supertaça, já passou, foram vencer à Madeira, ao Marítimo, um terreno sempre complicado. Vão receber o Sporting na próxima jornada, um jogo bastante importante. Para nós, o ano passado foi, e já falamos disso várias vezes, provavelmente o jogo do título, um dos jogos mais importantes. Por tudo e todas as razões que já falamos várias vezes disso, e depois já há outros clubes que poderão estar melhor. Por exemplo, eu não vi o jogo, mas vi o resumo do Vitória ou do Guimarães. Pá, aquilo é um jogo que acontece uma vez em 100. Ah, O sim. Vitória, se jogasse outra vez exatamente o que jogou contra o Portimonense, estava 5-0, sem problemas nenhuns. O Portimonense tem uma oportunidade de gol na prática, marca aquele gol e bem, depois tem uma segunda que é anulada e bem, de fora do jogo. Pronto, mas há aqui um conjunto de clubes que se estão a reforçar, cada um aos seus níveis. Obviamente, por exemplo, um Tondela que está a apostar muito na jovem, na juventude, e que tem lá Nossa, o nosso Eduardo. Eduardo Quaresma. E portanto, mas olhando para a frente, obviamente isto tem tudo para ser uma luta a três, Sporting, Porto e Benfica. Ver o que é que o Braga tem, de que forma tem essa capacidade. O Braga neste momento conseguiu-se distanciar de todos os outros e, portanto, está sempre a apontar para os da frente, para Porto, Sporting e Benfica, está sempre ali e bem, tem constituído, é aquilo que nós já fazemos. Podemos não gostar muitas coisas que o Salvador faz, mas há ali uma estrutura, uma base que foi montada e que permite que o Braga, por exemplo, tenha descolado em termos de qualidade de equipa, de jogo, do seu mais rival adversário e rival, que é o Vitória Sport Clube, e neste momento está com outras condições e com outra capacidade, muito mais próximo de todos nós do que se olharmos para o Vitória. Mas tem tudo para o Santa Clara, muito forte, gosta que está aqui o João Garrotes a dizer, e muito bem. Portanto, há um Santa Clara europeu que deu já boas indicações nesta primeira eliminatória, e portanto, das competições europeias. E portanto, há aqui todo um conjunto de equipas que, como nós sabemos, um campeonato nacional ou o campeonato nacional decide-se. Não é os jogos entre os grandes que se decidem, como nós sabemos, embora sejam importantes, e é importante fazer pontos pelo menos mais pontos que os rivais quando jogamos todos juntos uns com os outros e olhar para esse mini campeonato fazer mais pontos que os outros, mas é depois nestes pequenos jogos que vamos registrando. O João disse uma coisa no Patreon do pós-jogo: o Sporting neste momento vai com, se não estou em erro, o João depois poderá me corrigir, 27 jogos em Alvalade sem perder, dos quais 22 vitórias e 5 empates. É importante, porque era uma coisa que nós nos queixamos durante muitos anos, e o estado de Alvalade vai com 18 anos, fez 18 anos na sexta-feira, no jogo de inauguração do campeonato contra o Vizela, e há aqui uma questão que temos falado muito, que é esta consecutiva capacidade de ganhar em Alvalade, que era uma coisa que nós no antigo Alvalade, apesar de tudo, havia épocas que o conseguíamos fazer, e depois são os tais jogos que são os tais jogos fora, que são muito importantes. O ano passado, nós já dissemos isto, tivemos muitas pequenas vitórias por 1-0, que foram absolutamente fundamentais para a caminhada para o título, algumas até 2-1. Eu lembro de certa altura que chegamos a fazer as contas no Patreon, quando foi a última vitória que tivemos por mais do que um golo, por 2-0, quando tivemos quando voltamos a ter essa vitória por 2-0, e havia ali uma decalagem grande de tempo, pai, 3 ou 4 meses, já não me recordo, mas lembro de ter feito esse exercício. E eu acho que essa é a grande questão: temos que manter esta consistência. Vamos ter já um grande jogo para a semana, e é daqueles jogos que valem títulos, não é? Que são absolutamente fundamentais. E depois não é só essa questão, depois voltamos a jogar em casa e depois temos uma nova deslocação ao Minho, vamos a Famalicão, e portanto são aqueles dois jogos. E se recordarmos Famalicão, é um clube que nos tem tirado muitos pontos fora e até em Alvalade. É verdade. Portanto, o lema aqui, do ano passado nasceu. Exatamente, o 2-2 o ano passado, que até com alguns problemas em termos de arbitragens, mas nasceu daí, e quando se começou a colocar em causa se o Sporting ia ser capaz, e quando o Sporting perder pela primeira vez, o que é que vai acontecer? Será que vai conseguir reagir? E estas coisas de 1-0 não vão durar sempre. Infelizmente para eles e infelizmente para nós, só perdemos quando fomos ao amigável na Luz. E portanto a equipa já estava mesmo já assim, estavam, e mesmo assim ficou 4-3, exatamente, e quando temos os titulares todos foi o que foi. O problema é que metemos alguns titulares que estavam bêbados, e pronto, percebes perfeitamente, eu iria bêbado para aquele jogo, fazia parte, e percebo completamente isso, mas a verdade é que esses jogos acabam por ser fundamentais. Eu até ia com o cabelo pintado, mas pronto, foi pena não terem exatamente ido. É verdade, e portanto acho que sim, acho que vai ser competitivo no sentido não de qualidade, renhido, como tu estavas a dizer. Vamos ver o que é que nós temos para fazer. Ainda há muito, preocupa-me ainda o mercado só fechar dia 31 de agosto, uma das regras mais estúpidas que para mim continua em vigor no futebol atual, no futebol moderno, os campeonatos começarem e os mercados ainda estarem abertos, para mim não tem sentido absolutamente nenhum. Já pôs isso, né? Mas a Primeira Liga este ano vai fechar dia 31 também. E o campeonato vai começar dia 14, estive a ver isso. Foi uma coisa, exatamente, tinha-se falado disso, mas eu, exatamente até por essa questão que tu estás a dizer, porque no Clubhouse, na sexta, a seguir nesse pós-jogo, antes de gravarmos, eu estava a ver e disseram-me isso, e eu fui ver à net e ele está lá dia 31 de agosto ainda, que é uma coisa... Calhar por causa do Covid. Deixa-me só responder ali ao Márcio, que ele fez uma questão, que ele respondeu porque é que não entrou o Gonçalo Esteves e porque é que entrou o Mateus Reis. Eu acho que teve a ver com o Vinagre, que jogou tocado e, portanto, teve que sair mais cedo, e daí a entrada do Mateus Reis. E se calhar não ter colocado o miúdo Gonçalo Esteves para a estreia, porque o resultado assim permitia, não é? E deixa-me falar que realmente o Carlos Júnior é um bom jogador, é questão do Santa Clara, é um bom jogador, mas está muito já conectado, se calhar, com uma possível saída para a Arábia, para o Al-Hilal ou para outro clube da mesma zona. Fala-se de alguns milhões, fala-se também que Morita pode sair, e portanto um abraço para o Márcio, que acho que está no pico nos Açores, e portanto um abraço para ele responder estas duas questões. Era muito interessante. Deixa-me referir também para o Márcio perceber, o Ruben Amorim já disse que não queria nenhum ponta-lança. Basicamente, o Ruben Amorim quer é que não saia mais ninguém. Não estou assim tanto preocupado com o mercado, se não sair mais ninguém e ficar só com estes três. Também gostaria de ter mais um avançado, principalmente um extremo. Acho que, volto a dizer, que faltava um extremo de grande qualidade num para um. Mas pronto, se for para isto, para manter o mesmo plantel, vamos esperar. A verdade é que já nos antecipamos, é dia 9. Já temos três boas contratações, duas já estavam a jogar e já jogaram. Uma chegou hoje, que é o Ugarte, portanto, bem-vindo ao Sporting, gosto muito dos uruguaios. Vamos ver o que é que o Ugarte pode trazer, eu acho que pode trazer para 6 e pode trazer para 8, e portanto vamos ver o que o mercado ainda nos traz, e aquilo que o Pedro refere, o problema disto tudo é que pode vir aí algum clube maluco e fazer uma proposta muito grande e temos que vender, e nós vamos ter que vender se calhar certamente algum jogador, e portanto o meu maior receio é as saídas, mas estas entradas também vieram a ser feitas de acordo para prevenir algumas saídas, não é? Sim, e o que sabemos é que neste momento está aqui uma pergunta do Tiago. Temos o Zanha neste momento no aeroporto Mateus, em Paris, à espera de desviar o Messi. Lugar, Mateus ou Palhinha pode sair. Mas é isso? É por aí. Provavelmente. É por aí. Eu, sinceramente, desculpem-me a observação pessoal, mas entre um e outro que saia o Mateus. Eu gosto muito do Mateus, mas entre um e outro que saia o Mateus, porque acho que o Palhinha vai fazer aqui mais falta. João, nós já falámos disto várias vezes, já tocámos aqui na parte da preparação da equipa, porque obviamente sendo campeões temos aqui muito mais competições sobre as quais temos que mostrar resultados. Vamos ter as taças todas, como temos todos os anos, mas acima disso ainda está a Liga dos Campeões. Achas que a Amorim já está a preparar a equipa para o ritmo de jogos que vem a partir de setembro? Eu acho que todo o ciclo, existem microciclos no futebol, existe todo o ciclo preparado. E acho que o João parou. Já o Sporting é para chegarmos já à Liga dos Campeões com um excelente andamento a nível físico. Tem-se mostrado isso. O que eu prevejo é que isso já tenha sido tido em conta no plano físico. Não, estás aí, não. Estás aí. Tens estás um delay aí. Muito grande. O teu delay é para aí de 30 não, segundos. Consegue ouvir? Vamos ouvir. Pronto. Ah, um delay. Ok. Eu acho que isso já está mais que preparado e acho que o Sporting está numa grande capacidade física. Nem a Liga Europa tínhamos uma grande capacidade física e este ano é exatamente a mesma coisa. Acho que o Sporting está perfeitamente à vontade em termos físicos. Não vai ser por aí o nosso problema. Vamos ter realmente exigências muito grandes entre os jogos com as deslocações. Não sabemos bem o nosso grupo ainda, mas eu acho que a equipa está preparada. E este é o que eu te digo, estes reforços eu acho que foram cirúrgicos. São jogadores que acrescentam muita qualidade na luta por essa posição, dão também outras opções e permitem uma gestão de plantel muito mais. O João está a parar, mas estás com muitos cortes, João. Por favor. Vai procurar a rede, vai para o pico, vai lá para cima para a torre, mas pronto. Bem, enquanto o João regressa e não regressa, Pedro, vamos voltar ao tema do dia. Vai haver aqui, é aquilo que nós estávamos a referir, vai entrar. Isto vai ser giro, porque o João está mesmo com delay e demora a nos ouvir. Vai entrar o Vinagre, vai entrar o Jogaio e não se sente na equipa essa diferença. Certo. João, vou-te pedir para tentares encontrar entrar rede. E sair e procurar rede. E tira o vídeo se quiseres, se viste que para já não está bem. Enquanto eu trato aqui de uma parte do programa com o Pedro. Pedro, estava eu a dizer-te que em termos de temas do dia, dos três grandes e relativamente ao cartão dos adeptos, na Curva Sul estavam por aí, eu só vi na televisão porque ao vivo não reparei mesmo, estou a ser sincera, para aí duas, três pessoas que eu tenha visto e só na vi Sul, na repetição. 7 para 8, não estavam mais, 7 para 8, não estavam mais. Relativamente ao jogo do Benfica, não me apercebi se estava alguém na zona do cartão do adepto. Parece que zero. Mas no jogo no Dragão, os Super Dragões resolveram fazer aqui uma contestação ao cartão do adepto, mas a verdade é que lá estavam. Para quem ainda não percebeu, em resumo, não podem existir tarjas, bandeiras, tambores, bombos, bandeiras seja, acima do metro quadrado, bombos, megafones. Seja, coisas grandes, a não ser nas zonas, Z, C, E, A, P, zona de condições especiais para os adeptos, e só nessas zonas é que podem existir aquilo que nós estamos habitualmente a ver, como os GOA, ou os grupos organizados de adeptos, ou as claques, vulgarmente conhecidos por claques. E nessa zona é necessário ter o cartão de adepto. Também é importante referir, porque houve muitas dúvidas, eu já li os decretos de lei todos e já li o portal do cartão do adepto, há a questão das zonas de definição. A zona é definida pelo clube, é entregue a zona a dizer esta é a zona e essa é a responsabilidade do promotor de espetáculo, e depois o promotor diz: esta vai ser a nossa zona especial, a zona de condições especiais, e a polícia e a entidade AP, sei lá, da prevenção da violência contra o desporto, ou lá como é que aquilo se chama, aquilo é só mais, e provavelmente eles depois os três mandam um e-mail ao João Paulo Rebelo, e o João Paulo Rebelo é que vai dizer sim ou não, estou a brincar, mas esses três é que depois aprovam essa zona. Isto para dizer que, porque houve aqui uma discussão e um tratamento em relação ao lado do Sporting, e as pessoas ficam todas muito, muito, as pessoas estão muito pouco habituadas a sofrerem críticas e a pensarem um bocadinho pela cabeça. Quando o Sporting colocou à venda, e eu fui logo das primeiras pessoas a alertar, atenção, o Sporting está a fazer isto tudo mal, não faz sentido absolutamente nenhuma, colocar a zona toda sul como zona especial, depois vieram, não sei o quê, com isto e com outro, pá, não, o Moreirense, que toda a gente, quem já foi ao estádio Moreirense, conhece, a bancada atrás das balizas, onde habitualmente ficamos, foi dividida em duas zonas. Zona de cartão do adepto, vamos lhe chamar assim, e zona sem cartão de adepto. A zona com o cartão de adepto estava sem adeptos, a zona sem cartão de adepto estava com aquilo que habitualmente são os no-names, diabos vermelhos, adeptos que nem estão, que nem fazem parte de grupos organizados. Houve mais clubes que assim fizeram, o Marítimo exatamente a mesma coisa. O João está aqui numa guerra com coisa, uma série de zonas. Eu acho, o Sporting alegou no seu comunicado que não sei o quê, não teve tempo, as obras, faltam fazer obras, bem, para mim é tudo uma chachada, e é tão chachada, e é isso que eu me coiso, porque acho que o Sporting e os grupos organizados de adeptos, e eu não, já deviam ter enterrado este machado de guerra, é que neste momento o que dá a sensação muitas vezes é que esta direção acabou por ter aqui um papel preponderante para este problema que estamos a viver. Eu para já vou deixar passar, não quero estar aqui a colocar já o dedo na ferida, vou deixar passar uns tempos, porque para mim a luta é acabar com o cartão de adepto, não faz sentido absolutamente nenhuma, essa é que é a grande luta, é a grande guerra. E está provado nesta primeira jornada que todos os clubes, à exceção de um, manifestaram-se relativamente contra, como estávamos à espera, contra. Certo. Alvalade, como todos vimos, os grupos organizados estiveram em Alvalade e foram para os diferentes pontos do estádio. Deixa-me só fazer aqui um disclaimer relativamente a Alvalade. Eu li um dos comentários aqui no direto que dizia que a do Vizela estavam 10 ou 15 adeptos. Estavam, sim, senhor. Mas não estavam, mas na zona do cartão do adepto. Na zona, claro, do cartão do adepto. Sim. Estavam, aliás, na bancada ao lado, da e bancada até do, alguns problemas do com adepto. Esses adeptos, que rapidamente a polícia também resolveu, porque, pronto, estava ali, mas pronto, passou, não interessa. Agora, Alvalade respondeu dessa forma, as claques não aderiram ao cartão de adepto, não foram. Vitória Sport Clube em Guimarães, bancada vazia, tradicionalmente a bancada em baixo, passaram para cima os White Angels. Marítimo, não estava lá ninguém. Mais, Moreirense foi o que vimos, com os adeptos do Benfica. E chegamos ao Dragão, o que veio a público muito recentemente, e é que havia, hoje em dia já há 1.395 cartões de adeptos tirados, eu tenho andado a fazer a contabilização, comecei a colocar hoje no Twitter, há pouco 1.388, há bocadinho já ia 1.395, o que se falava muito era que entre 70% a 80% desses cartões tinham sido tirados pelos adeptos do Futebol Clube do Porto, nomeadamente, aparentemente há aqui um fundo de verdade, porque o Porto, apesar dos seus adeptos, Super Dragões e Coletivo, se terem manifestado contra, e há mais clubes de outras divisões que se manifestaram contra, manifestaram-se contra, mas dentro da zona do cartão de adepto, portanto, com os cartões, certo, de adepto. Bem, eu, relativamente aos grupos organizados, cada um decide os seus grupos, cada um, eu não como é panágio aqui do Sporting 160 e nosso, cada um sabe de si, os adeptos do Porto saberão do que entendem. Acho que é uma luta que vale a pena todos andarmos consecutivamente a falar sobre ela, porque nós temos neste momento um dos responsáveis por toda esta palhaçada do cartão do adepto, é o João Paulo Rebelo. O João Paulo Rebelo é aquele político pelo qual eu diria que grande parte da nossa geração deixa de acreditar nos políticos. Ainda hoje, ou ontem, lá quando é que foi, lá apareceu ele na televisãozinha, todo contente pelos resultados dos Jogos Olímpicos, a dizer que o governo até investiu 16,5%. Pá, é uma palhaçada, como todos nós sabemos. Enfim, não vou agora estar aqui a falar, e eu estou perfeitamente à vontade. Há atletas portugueses porque há os clubes, não é? Ainda ontem, como toda a gente sabe, faço parte de um projeto que se chama Tocha Olímpica, e só para dar aqui um exemplo muito rápido, e no balanço que fizemos ontem, gravamos ontem, numa hora e vinte, falamos sobre as várias problemáticas, inclusive as transmissões televisivas, os patrocinadores, uma série de coisas, e eu disse lá uma coisa: se olharmos para as quatro medalhas, duas são do Benfica, duas são do Sporting, e provavelmente são os quatro atletas que mais dinheiro ganham, e bem, ao final do mês, enquanto profissionais. E essa é que é o busilis da questão, é condições, claro. E pagar aos atletas o que eles merecem para se conseguir bons resultados. Portanto, o resto, tudo o resto que se venha a dizer, vamos aumentar o programa para 2024, mal era, se cada vez há mais riqueza, se cada vez se geram mais riquezas e se cada vez há mais apoios, é normal que isso também aumente. Enfim, mas agora não vou continuar com essa questão. Agora, o João Paulo Rebelo é um dos grandes responsáveis por esta. E além disso, deixa-me dizer, a Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, faz um texto no jornal O Jogo absolutamente miserável. Quem quiser vai ao Twitter, Bancada de Leão, está lá o texto, eu pus lá. Aquilo é uma vergonha. Na prática diz que, ora, nós somos, eu sou a diretora executiva, mas eu só estou aqui para bater palminhas, porque eu tenho que cumprir a lei. Epá, eu tinha vergonha, eu borrava a minha cara com merda, tenho que dizer mesmo assim, se eu fizesse um texto daqueles, aquilo é vergonhoso. E tem que se dizer, porque, e vou dizer aqui, e vou daqui um abraço ao amigo João Gonçalves, que é um grande benfiquista, mas que ainda hoje no seu canal do Fibra Pitch, que regressou hoje e fez o programa dedicado, uma espécie de domingo desportivo, disse muito bem uma coisa que eu por acaso não consegui ver tudo, porque já estou de férias desde sábado e não tenho acompanhado tudo como vocês sabem que eu gosto de acompanhar, mas ele disse muito bem, não houve neste momento um órgão de comunicação, especialmente televisivo, fizesse uma menção ao cartão de adepto. Portanto, isto é tudo, está tudo ali na mesma panelinha, é uma vergonha, estão ali todos calados, proibidos quase de falar sobre esta vergonha que é o cartão de adepto. Certo. E é isso que estamos a viver. Pedro, deixa-me dar aqui os parabéns ao Presidente do Boa Vista. Sim, vem tarde, mas ainda bem que veio. Apesar de tarde. Sim, é verdade. Pode ter sido o primeiro a furar essa panelinha. É verdade, e pode ser importante. Pode ser importante, porque a verdade é que o que aconteceu, por exemplo, em Moreira de Cónegos, o que vai acontecer nos estádios quando forem lá os grandes, é que esses clubes vão sofrer na pele financeiramente isso. E isso é que é a grande questão, e é aí que vai doer mais. As pessoas só se movem por dois motivos, ou por prazer ou por dor. E neste caso vai ser por dor que os clubes vão se mover, quando virem que financeiramente vai ser um rombo quando os grandes forem visitar esses clubes e a receita ter diminuído imensamente. Aliás, vamos já ver agora com o Braga Sporting, não é? Vamos já ver. E aí, é pela dor que os clubes vão ter que mudar. E o Boa Vista já deu o primeiro passo. Portanto, vamos ver. João, e há aqui uma coisa importante que eu, não aqui, mas no outro projeto que falo aí um bocadinho mais genericamente de futebol, com o Miguel do Porto e com o João do Benfica, falo muitas vezes, eu já tinha dado este exemplo. Pá, nós, adeptos de futebol, somos irracionais, como é óbvio, temos que ser, somos um bocadinho irracionais e somos um bocadinho parciais, como é óbvio, somos parciais na defesa do nosso clube e somos irracionais porque nós não fazemos contas à vida, muitas vezes, como devíamos de fazer quando se toca aí ver um jogo de futebol. Mas esta pandemia introduziu aqui um fator, e eu farto-me dizer isso, e parece-me que pode ser que isso venha-se a concretizar, que é, a grande questão é que com a pandemia as pessoas desabituaram-se um pouco a dizer, se calhar não perdia nada em deixar de ver o futebol. E quando nós vemos... Ou vejo em casa. E quando nós vemos, e depois as pessoas pensam assim, eu vou ao futebol, ok, já estamos vacinados, já há uma melhoria, mas há um risco de se apanhar as coisas, de se apanhar o Covid. Ser vacinado não quer dizer que não se possa apanhar, como é óbvio. A experiência não é igual, não é? E a experiência não é igual, não é bem igual. E depois há outra questão, que é, se calhar as pessoas começam a fazer contas à vida e começam a pensar, mas espera aí, eu tenho andado bem. Ok, fomos campeões, os outros não foram campeões, mas pensam assim, já fomos noutros anos. E começamos a pensar. E depois os clubes, que só têm 33% para colocar nos estádios, colocam os bilhetes a 15, a 20, a 35, a 40. O Moreirense colocou a 40. E as pessoas começam a pensar, mas eu vou dar este dinheiro por um bilhete, mas eu vou dar 15 agora para ir a Braga, depois 15 para ir a não sei onde, 40, 30, 50... Mais a deslocação, não é? Mais as deslocações, mais não sei o quê. E os que vão ao lado... Repara assim, Mariana, 17 jogos a 15 euros são 225 euros. Ok, a Gamebox pode ser menos, pode ser mais. Calma lá a carregar na ferida, porque é uma ferida. porque os adeptos, a resposta, se calhar, do Sporting já foi dada. A resposta, se calhar, vimos a resposta a ser dada, digamos, esta semana, com o jogo, o Sporting teve 50% dos seus adeptos que podia ter em Alvalade. O Porto não esgotou, segundo os dados da Liga, teve 97% ou 98%, mas praticamente esgotou. Mas há que pensar. Só houve dois estados que tiveram boas assistências, Futebol Clube Porto em casa, Vitória Sport Clube, o Moreirense, alguns, mas é evidente que estava a bancada muito vazia, mesmo a dos adeptos do Benfica, certo. Claro, também estamos num mês de férias, mas as pessoas dizem, ah, mas estamos num mês de férias, pois estamos, mas quando é um Moreirense-Benfica, um Moreirense-Sporting, em tempo de férias, e já foi, está cheio, já lá fomos o Moreirense em verão, há 3 ou 4 anos foi o primeiro jogo de campeonato, não foi o das eleições, foi das eleições, exatamente, o famoso Zé Eduardo com as suas calças brancas. Sim. O Zé Catering. Estavam todos. Exatamente, vimos lá todos. E, portanto, até o Pedro Madeira Rodrigues estava lá, acho eu, se não estou em erro. Sim. E a verdade... O Richard estava lá, passou a nossa O Richard, até o Richard, exatamente. Exatamente, que nunca tinha visto fora. Não, ele na altura... Nunca tinha visto, aliás, ele deve ter pedido um GPS, porque ele pensou, morei, quando em Portugal... E lá foi ter, e como viu tanta gente a falar português, ele lá realmente está em Portugal. Mas a verdade é que as pessoas começam, se calhar, a fazer contas e começam a pensar, epá, se calhar, olha, estou tão bem em casa, pá, tenho tanta coisa para fazer, até sobrou dinheiro com não ir ao futebol, ainda, sei lá, eu já fiz as contas por alto. Eu se for 15 jogos fora, como às vezes vou, eu fiz as contas no outro dia, são 1.500 euros que na boa dá para pôr em casa. Eu com 1.500 euros vou de férias com a minha mulher, eu nem posso dizer isto muito alto, se ela ouve, ainda me mata. Mas pronto. Mesmo. Vai, claro. Vai já. E, portanto... Pedro, mas é alto pormenor. É que eu estava a conversar isso hoje com um colega meu de trabalho, que eu costumava sempre ir à bola com dois ou três amigos. Basta, num grupo, dois ou três, dois não irem por causa do Covid, terem mais receio, não poderem levar os filhos, porque é mais difícil arranjar bilhetes, não é? Os filhos podem não ser sócios, por exemplo, não é? Podem ser só adeptos e eles levarem... Portanto, tudo, essa dificuldade toda em ir, em ficar duas cadeiras de distância, Covid... fazer contas à vida e, portanto, não teres os teus habituais parceiros para ir, também não te puxa para ir ao estádio, né? Claro. Se os teus parceiros não arranjarem bilhetes, há muitas pessoas que não gostam de ir sozinha. Maluco só somos eu e tu, não é? E, portanto, para irmos ao futebol... Portanto, o que é que acontece é, não tens os mesmos parceiros, tens algum receio de Covid, os bilhetes mais caros, as condições são diferentes, passas os 90 minutos com a máscara, dois lugares de distância, fazer testes, se não tiveres certificado, tudo isso junto, as pessoas, conforme tu dizes bem, começaram a fazer contas à vida, até porque não sabem o que o futuro lhes reserva, hoje em dia, não é? Em termos económicos, em termos de emprego e tudo, e portanto começam a faltar aos jogos. E começam a faltar aos jogos e percebem aquilo que estavas a referir. Epá, se calhar eu pago uma subscrição do Sport TV, e vejo aqui os jogos descansadinhos em casa, enquanto houver isto tudo da pandemia, enquanto não voltar tudo completamente ao normal, e ficam em casa. E depois os clubes, certo, que têm que pensar... também neste modelo de sócios, e é uma conversa que depois temos que gravar, Pedro, sobre agora os sócios.com, por exemplo, que está muito na moda. Isso há de acontecer, em breve o Sporting terá que entrar nesta luta, e para quem não sabe o que é que estamos a falar, estamos a falar das famosas criptomoedas e NFTs e essas coisas todas, mas havemos de falar um bocadinho sobre isso, não só no Patreon, e se calhar também aqui no Sporting 160, o Sporting em breve também há de entrar nisso, e havemos de falar um bocadinho sobre essas coisas, porque é uma nova realidade. É uma nova realidade. Vai espantar, se calhar, algumas pessoas. Vai espantar algumas pessoas, e provavelmente o Paris Saint-Germain ontem, com a notícia do Messi para o Paris Saint-Germain, que aquilo foi um valor de dinheiro. Uma valorização maluca. E, portanto, os clubes têm que pensar numas alternativas para monetizar, obviamente, para ganharem receitas com os adeptos, não só com sócios, sócios e adeptos, há uma nova forma, e isto do Covid vai ter que fazer os clubes pensarem, porque vai, já está a sair do bolso, né? Os clubes tiveram grandes prejuízos, e esta situação dos estádios cada vez vê, o Presidente Boa Vista foi o primeiro, para voltarmos ao assunto foi o primeiro, mas os clubes vão sentir na pele que este 63% não vem trazer a mesma receita, e que isto do cartão de adeptos está a tirar ainda mais adeptos ao jogo. E mais vontade. Mais vontade. Há pessoas que vão deixar de ir. Eu se me obrigasse a ir a Braga com uma cartão de adeptos, eu não ia. Os filhos das pessoas. Exatamente. E os filhos, né, os nossos filhos, já não gostam tanto do futebol como nós gostávamos na nossa idade. E, portanto, é uma altura dos clubes pararem um bocadinho e aproveitarem esta altura para repensarem. Sim, mas o cartão de adepto, a verdade é que os clubes, ninguém protestou, não é? Tudo calou, tudo deixou passar, e agora vemos o que vemos, aquela bancada vazia. Sim. dá-me imensa pena de ver a curva sul toda vazia, olhar para o campo moreirense que nós íamos sempre ali, aquilo completamente cheio, está vazio. Se acham que é bonito para a televisão aparecer as bancadas vazias, pode ter que qualquer dia também... há menos direitos televisivos, não é? Há menos dinheiro dos direitos televisivos, porque as televisões também percebem o interesse e só pagam o que pagam porque existe interesse no futebol. Quando começa a baixar o interesse, começa a baixar também a disponibilidade financeira para pagar essas transmissões. Oh, Mariana, deixa-me só dizer uma coisa. O Filipe Santos há bocado estava a dizer, sabes como nós, a pandemia, os 30 jogos. Eu sei, Filipe, eu vou ver os jogos fora e sei quanto é que custam os preços dos bilhetes. O que eu disse não é bem isso. O que eu disse é que, além disso, temos a questão que as pessoas tiveram um ano e meio sem ir ao futebol, perceberam que se calhar muitas delas não estão para aí viradas e, com a questão da pandemia, isto poderá afetar dessa forma e modificar aqui alguns hábitos de consumo. Vamos ver. O tempo assim o dirá se isso vai acontecer ou não. Exatamente, e como já vamos com 50 minutos de programa, sim, malta, chegou a altura de fazermos aqui a antevisão do jogo com o Braga. Pedro, é um jogo com duas equipas que já se conhecem bem, já houve todas as antevisões da Supertaça. O Braga, que o ano passado foi aqui uma equipa que perdeu os jogos com o Sporting, o Amorim conhece bem o Braga conhece bem o Amorim. Existe aqui a possibilidade de Porro poder voltar a jogar. Achas que, face à lesão de Porro, o Amorim é capaz de apostar no Gai? Também pelo conhecimento que tem da equipa adversária. Não acho que vá mexer, sinceramente. Acho difícil. Não estou a ver o Amorim a mexer com dois bons jogos, dois resultados positivos. Voltar a mexer. Parece aquela questão o ano passado. Ai, o Neto, porque é que o Neto é central? Não sei o que mais. E o Amorim não mexeu, certo, até achar que devia de mexer, e a defesa continuou a trabalhar bem. Exatamente. Entrou o Inácio e nunca mais lá saiu. Mas ele é que escolheu o timing. E eu vou-te dizer, eu tenho que aceitar o que ele vai escolhendo, porque ele deu provas até agora que as escolhas que ele tem feito têm sido positivas. Por isso é que às vezes me custa um bocadinho falar da questão das novas aquisições. Devemos ter tempo de falar dos aspectos financeiros. Os esportivos, os jogadores têm que o demonstrar dentro de casa. Os financeiros, devemos falar deles quando o Sporting fechar o mercado e mandar cá para fora os dados oficiais nos jornais e percebemos, claro, todas as comissões, e assim teremos tempo para analisar isso ao pormenor. E toda a gente sabe, as pessoas todos os dias vêm-nos perguntar, vocês não falam disto, não dizem isto. Epá, não, nós dizemos no tempo que temos que dizer. Nós nunca deixamos de falar aqui nada. Ainda me espanta que, ao final de 5 anos de programa, ainda existam pessoas que pensem que nós não falamos de alguma coisa que não queiramos. Epá, era o que faltava. Agora, em questão do Braga, sim, eu acho que vai ser um jogo complicado. Para já, há uma vantagem, se calhar, vamos ver, não é? Se nós olhássemos para o passado, nós dizíamos assim, bem, há aqui uma vantagem, que é vamos poder jogar com os 11 jogadores. Pelo menos, o ano passado, a partir dos minutos 17, jogamos com 10. Bem, acabamos por ganhar o jogo, 1-0. Um grande jogo, uma excelente uma capacidade de luta defensiva e também de aguentar ali os ataques que o Braga fez, por estar em superioridade numérica. O Braga tem uma equipa complicada e, portanto, o jogo vai ser complicado. O que é que pode funcionar? O que é que pode funcionar a nosso favor? O facto de já termos ganho este ano ao Braga, o facto de também já que temos algum conhecimento da equipa do Braga. Mas desenganem-se quem acha que vai ser um jogo fácil, não vai. Vai ser bastante complicado. O Braga em casa é uma equipa que é complicada. E agora, o Sporting, eu sinceramente acho que não vai mexer, vou deixar isso para o João, mas eu acho que não vai mexer na equipa. Não acho que faça grande sentido, a não ser que haja, entretanto, alguma alteração durante a semana do ponto de vista de treino e do ponto de vista físico. Isso são aquelas alterações que às vezes acontecem silenciosas, que nós não conseguimos perceber, algum problema de esforço físico, ou até às vezes alguma questão que o Amorim veja durante a semana, olha, este jogador treinou melhor do que o outro, e portanto faz mais sentido ele meter este. Isto. Portanto, essas são as questões. Agora, acho que se olharmos, nós temos que, não há dúvidas nenhuma, nós temos que ir a todos os campos como favorito, sabendo que há dois, que é Porto e Benfica, onde o fator casa funcionará ainda melhor e eles, à partida, são eles os favoritos, certo, por jogar em casa, apesar de ser um jogo tripla. Mas este jogo de Braga é um jogo que, embora eu acho que o Sporting possa ser ligeiramente favorito, é um jogo de tripla e nós temos que o encarar assim. São jogos, o Braga, a deslocação a Guimarães, são jogos tradicionalmente mais complicados, mais complexos, onde as equipas também têm outra capacidade e percebem que é contra estes clubes, seja Sporting, Porto ou Benfica, que pode fazer a diferença, até do ponto de vista da anímica e daquilo que podem ser os próximos jogos deles, porque uma vitória contra um grande transforma sempre a equipa e traz outro alento. Nossa. Agora o Sporting tem que ir lá para ganhar. Eu já disse isto no Patreon, acho que o facto na semana passada o Paulinho ter marcado foi absolutamente fundamental para um jogador que não pode perder em momento algum aquele faro do golo e a motivação, e não entrar naquele ram-ram que o ano passado andou ali e não marca, já não marca há 5 jogos, veio de Braga, não marcou logo, assim, e portanto acaba por ser. Eu acho que eu acredito muito no valor do Paulinho. Cá estarei para me penitenciar se isso não acontecer, não seria a primeira vez e não há de ser a última, porque nós adeptos de bancada e treinadores de bancada assim o fazemos muitas vezes, é normal. Às vezes até pelo simples facto de um determinado jogador ser mais fetiche ou menos fetiche, ou a gostarmos mais de um determinado jogador em detrimento do outro. Agora, eu acho que vou deixar as dúvidas que estão aqui a perguntar para o Castro, se o Nuno Mendes já está disponível, se vai mexer na equipa. E havia aqui só alguém que perguntava das camisolas, parece que há de ser apresentada a camisola Strompe em breve, vamos ver. Não sei se vai ser no jogo contra o Braga, não sei se vai ser a cabo onde está o Nuno Mendes com o João Castro, quando tiverem a fazer umas febras grelhadas, não faço ideia, mas eu vou com confiança de que o Sporting tem capacidade para vencer o jogo em Braga, sabendo obviamente que vai ser um jogo complicado e que temos que vestir, como se me dava dizer algum treinador que eu não recordo o nome, temos que vestir o fato de macaco e temos que dar tudo, não há dúvida nenhuma. Agora, acredito nesta equipa. Para já, aquilo que esta equipa me tem mostrado é que mantém a toada e a dinâmica do ano passado, e mais importante do que isso é a questão que o João já disse muitas vezes, é que entra um jogador na equipa, sai um, entra outro e eles entram na dinâmica. Pode ter mais ou menos qualidade, são pontos diferentes. Certo. Temos estado a reforçar aparentemente bem. O João disse muito bem, falta-nos ali um ponta de lança com outras características, ou um avançado com outras características, eventualmente um extremo. O Amorim não vai abdicar de Paulinho, acho que não há dúvidas absolutamente nenhumas. Se pode vir um jogador, se viesse um jogador, é evidente, eu gostava de ver um jogador tipo Slimani, achava que era um outro tipo de jogador que nos faltava na frente. Epá, ok, mas isso, não sei, não, o mercado, vamos ver o que é que conseguem no mercado, cá estaremos para falar disso, mas vou com confiança e no sábado à noite... lá estarei em frente à televisão, porque não tenho hipótese, eu estou de férias e estou longe, vou estar até bastante a uns quilómetros, a umas centenas de quilómetros de Braga, tenho muita pena, gostaria de ir. Já perguntaram aqui se vai haver bilhetes, não sabemos ainda, o Braga ainda só pôs à venda para os sócios, devem estar a discutir a tal questão, definir a zona de condições especiais de adeptos, enviar para a PSP, enviar para a AP da CDBZ, KWXZ, para definirem qual é a zona, como é que vai ser, quais são os bilhetes que vão ter para ali, pá, enfim, todas aquelas coisas que nós sabemos. O que me parece é que tudo isto demora agora cada vez mais, e o Sporting no outro dia pôs os bilhetes 3 dias antes. O Porto teve muito mais tempo, vendeu muito rapidamente, o Porto fez rapidamente uma campanha e vendeu mais rapidamente os bilhetes. O Sporting, espero que tenha aprendido, tem tempo. E abriu ao público os bilhetes, atenção. Exatamente, o Sporting tem tempo para pensar numa estratégia melhor para o jogo em casa contra o assado do Belenenses, e portanto vamos ver o que é que este jogo em Braga nos vai trazer, mas espero obviamente uma vitória do Sporting. João, ainda antes de me responder se Nuno Mendes poderá estar aqui disponível, peço-te 3 jogadores que podem fazer aqui a diferença na defesa, no meio campo e no ataque. Ah, isso é fácil, acho que Coates. No meio campo João Palhinha e no ataque o Pedro Gonçalves. E no ataque também pode o Coates fazer a diferença, que não me importa ir lá no campo e marcar. Pode sempre fazer a diferença o Coates, mas sim, são 3 jogadores, acho que são 3 pilares do Sporting. Depois a deslocação ao Braga, o Pedro já resumiu muito daquilo que eu penso também. Confio muito nesta equipa, que é uma equipa com identidade. Eu sei que nós jogaremos sempre para ganhar qualquer jogo, isso eu tenho a certeza, jogaremos sempre com a nossa identidade, também tenho a certeza, e portanto estaremos sempre mais perto de vencer quando mantemos a mesma identidade e a mesma forma de jogar. Isso é que eu acho que é diferente do Sporting para outros Sportings antigamente, que era, mudava muito, às vezes fazia 2 jogos bons, depois 3 jogos maus, 2 jogos bons, andávamos muito cima para baixo, mais para cima, mas agora não, a equipa é muito consistente, como eu falei, tem muita identidade, tem muita intensidade. Portanto, eu acho que nestes jogos, obviamente, pode existir algum pormenor que decide a partida, como é lógico, um rasgo individual, um canto, um penalti, portanto, algum lance de arbitragem que pode decidir a partida, mas a verdade é que o Sporting tem aqui, quanto a mim, uma vantagem, tem uma vantagem anímica em relação à equipa do Braga. Isto por causa dos últimos jogos entre ambos. Portanto, o Sporting parte, obviamente, com uma muita maior confiança, porque sabe que pode e já venceu vários jogos contra o Braga e o Braga parte em desvantagem por essa situação. Obviamente que o Braga pode fazer isso a sua força, mas às vezes quando tem muita vontade de tentar revirar estes maus resultados contra o Sporting, é verdade que se pode cometer alguns erros e esta equipa do Sporting é muito boa a aproveitar os erros adversários. O Braga é uma equipa que joga olhos nos olhos, o Carvalhal conhece-nos muito bem, nós conhecemos muito bem também a equipa do Braga. Temos essa vantagem e desvantagem, mas confio muito na equipa, confio muito no Ruben Amorim. Acho que no Mendes, se tiver a 100%, será a opção. Isto claramente porque é um jogador que defende muito melhor que, quanto a mim, que Vinagre, obviamente, e portanto dá uma consistência muito maior. Aliás, eu e o Pedro e tu vimos aquela primeira parte diante do Braga, certo. E vimos ali o Nuno Mendes jogar, e é impressionante como é que um de 19 anos joga com aquela maturidade e com aquela inteligência, não é? É impressionante como é que joga, fez um grande jogo e, portanto, estou muito confiante que o Sporting vai jogar, não abdicar da sua identidade. O início será muito parecido com o jogo da Supertaça, a meu ver. O Braga vai entrar muito forte, condicionar a saída de bola, principalmente a saída de bola do Inácio e de Coates, deixando o Fedal sair um bocadinho mais para a bola. O Sporting mudou um bocadinho, também neste jogo contra o Vizela, tive aqui umas dinâmicas diferentes, com o Coates ali a dar linha de passe para o Adam e depois a sair. Palhinha, se foi dado espaço e teve muito bem contra o Vizela, acho que pode ser um jogador fundamental para virar o jogo a 30, 40 metros, está com uma grande capacidade de passo longo, e portanto acho que o Sporting vai ser um pouco isto, vai ser depois também tentar, obviamente, acionar na frente Paulinho e Pote, para ver se conseguimos trazer o Pote mais rapidamente para o jogo e não esperar só pelas segundas partes, mas acho que o Sporting pode aproveitar muito bem. Eu acho que um dos pontos fracos do Braga, a meu ver, continua a ser a defesa. Isto, apesar de terem bons jogadores, noto que existem ali momentos de desconcentração, existem onde a qualidade também não é tão grande como no meio campo e no ataque, e acho que o Sporting tem aproveitado em alguns momentos contra o Braga o ano passado, esses momentos de desconcentração e erros do adversário, mas este ano na Supertaça nós três estivemos lá, o Sporting dominou o jogo completamente a partir do gol do Braga, reagimos muito bem, é uma das características desta equipa, é a capacidade de reação, tem muita confiança nos seus processos, os processos são muito bem treinados e, portanto, acho que o Sporting tem essa vantagem, não só anímica, mas já ter os processos mais consolidados. Eu acho que também fisicamente estamos um bocadinho mais à frente e, portanto, depois é confiar na qualidade individual dos nossos jogadores para podermos resolver de uma forma coletiva, através de uma boa jogada ou através de uma forma individual. Deixa-me dizer uma coisa. Este jogo contra o Braga, eu acho que mudou um bocadinho o paradigma em relação aos outros jogos. Além de termos controlado o jogo com bola e sem bola, esta segunda parte mostrou uma equipa muito mais personalizada. Eu acho que isso foi um grande aspecto que eu ressalvei na Supertaça, foi sentir que a equipa conseguia controlar muito bem o jogo, não só sem bola, mas com bola. O Sporting na segunda parte dominou o Braga e podíamos ter feito e matado logo o jogo, certo. 3-1, 4-1, e que não aconteceu. E, portanto, isto transmite para dentro, mas sobretudo para nós adeptos, quanto a mim, uma confiança muito grande na equipa. E, portanto, temos que estar confiantes que a equipa esteja também num dia normal, e já não digo num grande dia, num dia normal, e consiga trazer os 3 pontos. O Pedro frisou uma coisa importante, que é estes jogos são jogos que valem só 3 pontos, mas às vezes valem um bocadinho mais. E, portanto, no ano passado valeu praticamente o título, e este ano seria bom começarmos já com uma vitória em Braga, logo à segunda jornada, mantemos a liderança, porque somos líderes, ficamos 3 golos, é verdade, sofremos 0, mas era importante começarmos bem e começar a demonstrar que não estamos para brincadeira. Exatamente, e é isso que pode aqui fazer a diferença. E meninos, vamos então para as notas finais. Pedro Varela, não me vais dizer que não tens notas finais, senão eu não sei o que te faço. Ora bem, portanto, olha, eu estou aqui numa terra, tenho aqui um bom restaurante, se quiserem posso-vos recomendar. Não. Ora bem, notas finais. Apanhaste-me desprevenido, realmente eu sou assim. Claro. Mas a minha nota final, uma delas, obviamente, é não tirem o cartão do adepto. Não resolve absolutamente nada. No há bocado estava aqui alguém a perguntar como é que é feito em Espanha. O cartão de débito já passou por toda a Europa, foi cancelado em toda a Europa. Há mais de 10 anos que andam a fazer experiência e já terminou em todo lado. Mais ou menos assim, resumindo assim de uma forma muito simples. Esta é a nossa evolução no mundo europeu. 10 anos depois chega. Pois voltamos, chega a Portugal. Não faz sentido nenhum. Já disse aqui várias vezes, se a questão é resolver a criminalidade, os problemas de violência, resolvem-se como se resolvem todos os outros problemas na sociedade. É com medidas, que sejam elas de luta contra a violência, de luta contra a criminalidade, não é mais um cartão, mais dados, mais não sei o quê, isolar pessoas, retirar liberdades, direitos e essas coisas todas. Portanto, essa é a primeira nota, não faz sentido absolutamente nenhum. Há outras formas, não confundir problemas graves que possam existir em torno do futebol, e não são só os problemas dos grupos organizados, porque se vamos a falar de problemas que possam existir em torno do futebol relacionados com problemas financeiros, offshores e não sei o que mais, coitado Jorge Mendes, se calhar já estaria preso, digo eu, alegadamente, não posso dizer outra coisa, e outros que tais que andam por aí, é o que dizem, não sou eu, ou pelo menos é o que eu ouço dizer, senão ainda bem aparece aí um processo no Sport Dizendo Cedo e nós não precisamos disso. Essa é a primeira nota e, portanto, não é por aí que se resolve o problema do cartão de adepto, não traz nada, não traz nada de novo, não ajuda absolutamente nada, e aqueles que andam a tirar, os 1388 que já tiraram 95 ou 96, quanto eu há pouco fui ver no site, enfim, não sei o que é que querem conseguir com isso. Estão apenas gastaram e só do lado, euros. Gastaram 20 euros e estão apenas e só do lado errado do futebol e da luta. Em contramão. Em contramão, exatamente. E também, para que não fiquem dúvidas, se eu quiser ir a um determinado jogo e para o sítio que eu quero ir me obrigarem a tirar o cartão de débito, eu não vou, prefiro ficar em casa. Ponto número um. Depois a minha segunda nota é, se estiverem à venda bilhetes para ir a Braga, vão, apoiem o clube, mas só se for sem cartão de débito. Não faz sentido fazer como fez ontem o Porto, como eu disse há pouco, os coletivos e os Pé-Dragões. Não se está, não é assim, epá, vamos lutar contra a carne de porco e, no entanto, estou ali a comer um grande naco de porco ali à mesa e depois, mas já somos contra o porco. Não faz sentido. As coisas têm que ser coerentes. Se estamos contra, não podemos compactuar com elas. E esse é um problema muito portuguesinho, que é o medo, ai não, eu tenho que tirar o cartão da adepto, senão não vou poder ver os jogos. Não, meus amigos, tem que ser possível. O decreto não diz que nós temos que ir todos para aquela zona. Não diz isso. E, portanto, tem que ser possível. E só juntando-nos todos, há uma petição que já passou os 7.500 para ser levada à Assembleia da República pela Associação de Adeptos de Portugal. Isso vai ser possível porque já há mais assinaturas, mas continua a assinar para dar mais força. A Iniciativa Liberal tem sido dos poucos que já falou sobre isso e tentativa de levar isso também ao Parlamento. É uma luta que devemos manter. E, portanto, essa para mim continua a ser, Mariana, sinceramente, eram duas notas no sentido de não tirem cartão de adepto, não vão a Braga se nos obrigarem a tirar o cartão de adepto e beber o Sporting. Ou então arranjem outras formas, se tiverem dinheiro e de ir para outros lugares, se tiverem apoio ao clube, mas não cedam à pressão. Não faz sentido nenhum. Acreditem que não é... A forma de lutar tem que ser mostrar que este cartão de adepto vai ser um falhanço. E só assim é que aqueles inteligentes, aquelas cabeças pensantes que idealizaram esta vergonha, obviamente poderão olhar e pensar, bem, se calhar isto não está a funcionar mesmo e se calhar estamos aqui a dar um tiro nos pés muito grande. E é, para mim é a nota final e continua a ser a nota mais importante, não vale a pena estar aqui com grandes notas. Terminar os Jogos Olímpicos, posso só terminar assim, já falamos disso, terminar os Jogos Olímpicos, tivemos 4 medalhas, muitos adeptos sportingistas, muitos atletas do Sporting, mas também, obviamente, os adeptos em geral, mas havemos de falar, se calhar, um bocadinho mais com tempo, mais para a frente, quando tivemos também outras condições que não estas. Exato. Agora já está a camisola azul e com o Castro. O Castro está bem, porque tem ali um mood, tem ali uma aplicação, é que ele está na serra, mas ele ligou a aplicação que põe os grilos. Ele tem ali uma aplicação que é o grilo mobile e está ali a cantar. Tirar a imagem, peço desculpa por isso, mas não faz mal por causa da net. Não, mas assim ouvimos-te mas bem. Ouvimos-te assim bem ouvimos-te e com bem. O grilo, e com o grilo, exato. Com os grilozinhos, ou as cigarras, ou o que for. Não, aqui, sabes que é por causa dos grilos? É a zona de adeptos aqui, não está lá ninguém. Os grilos. Não, exatamente, e deve ser a zona do cartão de adepto, é isso? É a zona do cartão de adepto, exatamente. Digam não ao cartão, assinem a petição. João Castro, notas finais. É, o cartão de adepto, digam não ao cartão de adepto, obviamente, acho que isto é a mensagem mais importante que nós podíamos passar para quem ama o futebol, para quem ama a liberdade, para quem ama verdadeiramente ir ao futebol, ir aos estádios. O cartão de adepto é a maior aberração de sempre, o cartão de adepto, o nónio, não há cartão do político, por exemplo, e a criminalidade também existe nos políticos, não é? E tanto corrupção e tudo, e não há cartão de político, porque é que há adepto? Cartão de adepto, não faz no mínimo sentido. E depois, deixa-me só dizer-te uma coisa que queria falar. Tu vês as mensagens, João? Consegues ver as mensagens? Estou a ver agora, sim. Vês a mensagem do Rui Chaves para ti, hein? Vê o Rui Chaves, vi. Um beijinho, Rui, obrigada. Ainda bem que ele não gosta, é bom sinal. É para ele. E deixa-me referir que, aqui dos Jogos Olímpicos, referir o excelente acompanhamento do Pedro Varela, do Tocha Olímpico, do Três Gerações e do Fair Play, foram as contas que eu segui. Não tive paciência para ficar à noite até às tantas a ver as modalidades todas, infelizmente não estava nessa onda, e portanto acompanhei pelas contas, vi quando era possível. Os parabéns ao Sporting, os parabéns ao Benfica e a todos os clubes que apoiaram os atletas portugueses nos Jogos Olímpicos. 4 medalhas, o Pedro já resumiu, acho que foi uma excelente participação, em termos de população, acho que tivemos melhor que os Estados Unidos. Sim, tivemos melhor que os Estados Unidos em percentagem, em termos de medalhas, e a melhor participação portuguesa, porque é o que eu digo, os Jogos Olímpicos, o espírito olímpico é algo que devia haver em todo o desporto, não é? Infelizmente não existe, e houve até algumas provas disso nos próprios Jogos Olímpicos, mas houve também momentos muito bonitos de desportivismo, momentos muito bonitos de companheirismo em termos de atletas, apoiar-se uns aos outros, e a verdade é que o desporto é algo que nós devemos fazer, devemos apoiar, e é algo muito importante na sociedade. E acho que o governo, em vez de estar a gastar dinheiro em novos bancos e recuperações malucas, a enterrar dinheiro, calhar se pensasse um bocadinho mais no desporto escolar, um bocadinho mais no desporto, também sénior, dar outras condições, tínhamos uma população mais ativa, gastávamos menos em termos de saúde, tínhamos uma população com melhor condição, tínhamos jovens com uma outra preparação para modalidades que não só o futebol ou o atletismo, e a verdade é que o atletismo tem sido a grande modalidade que nos tem sido a maior parte das medalhas, muito porque é uma das modalidades mais baratas. É que as pessoas ainda não perceberam que o atletismo também tem muito sucesso em Portugal, porque é uma das modalidades mais baratas. É muito fácil, se calhar, pegar umas sapatilhas, começar a correr e depois ir para os clubes. Tudo que seja apoiado, tudo que seja que necessite um bocadinho mais de apoio, mais financiamento, melhores condições, por exemplo, natação ou outro tipo de esportes que é preciso muitas mais condições, é verdade que Portugal não tem tido sucesso. Isso, obviamente, é necessário investimento para se conseguir, no próprio setor público, para se ter resultados esportivos. Depois, e para... Não sei se ias perguntar alguma coisa? Não, diz, João, diz. E depois, para terminar, em relação ao Sporting 160, dizer que dar um grande abraço ao Tiago, ao Tigas, ele não vai poder continuar connosco. Ah, é verdade, eu ia há bocado para dizer isso, estava, exatamente. Sim, que estava, por questões obviamente familiares, dar mais apoio à família é fundamental, portanto, a família é um dos pilares, obviamente, da nossa vida. E quem é casado, quem tem filhos, e quem gosta de viver desta forma, percebe que o tempo para a família tem que crescer mais, e com a pandemia as pessoas puseram muita coisa em perspectiva, e portanto o Tiago não vai poder continuar, com a nossa pena, nossa, não existe nada, o Tiago adorou estar cá, nós adoramos ter o Tiago cá, o Tiago é um dos melhores comentadores de modalidades aqui do país, porque realmente tem uma capacidade brutal. Obviamente tem que se dedicar a outras coisas, virá cá com certeza como convidado em situações espontâneas e situações pontuais em que possa, portanto mandar um grande abraço ao Tiago, porque a verdade é que ele levou a fasquia no Sporting 160, e agora é muito difícil nós conseguirmos alguém para substituir o Tiago, portanto provavelmente falaremos nós de modalidades entretanto, ou na categoria dele. Eu por acaso até acho que há aí um que dava bem, não é? Eu depois digo-vos quem é. Então pronto, podemos fazer esse cálculo e podemos ir atrás disso. Cá esperaremos. Se calhar até já comentou aqui hoje. E até já fez umas coisas com a Mariana. É bem pronto, é verdade, sim. Mas pode é não gostar da minha cara, mas pronto. Pode não gostar da tua cara, mas ele também não. Mas se ele quiser, eu, por exemplo, pronto. Seria alguém que funcionaria. Logo que gosta da Mariana, fico satisfeito. E portanto. Podemos ver, mas sim, claro. Queria mandar aqui um abraço ao Tigas. Um grande abraço para o Tiago. Era muito justo. Realmente, um trabalho brutal. O João disse aqui uma coisa, O João disse aqui uma coisa importante, é que o Tiago, aliás, o Tiago quando nos mandou a mensagem, colocou obviamente as coisas sobre, pá, tenho muita pena não poder continuar e aquela coisa toda, e nós quando falamos com ele, a retribuir obviamente todo o agradecimento, há aqui uma coisa que há o Sporting 160 e há o Tiago que apareceu aqui, mas o Tiago foi muito para lá do que é o Sporting 160, ou seja, ele criou a sua imagem de com uma enorme, tudo fruto da sua enorme qualidade e obviamente o Sporting 160 deu aqui um bocadinho mais de palco por ter a visibilidade que tem, mas o Tiago elevou a capacidade de falar sobre as modalidades a um ponto absolutamente quase estratosférico, que não é fácil de, como o João disse muito bem, de arranjar outra pessoa que o faça, mas sem dúvida que criou uma marca que obviamente todos já conhecemos pelo Tigas e o Tigas Out, mas foram durante aqui um conjunto de programas alargado, umas centenas provavelmente, não sei quanto, não centenas não, mas umas dezenas largas de programa, e um grande abraço para o Tiago porque foi um marco aqui no Sporting 160 a falar sobre as modalidades. Exatamente. Além de tudo, além de um grande comentador, um grande amigo e uma grande pessoa. Exatamente. É, sem dúvida. O mais importante. Sem dúvida. E é isso que faz aqui a diferença. Deixar aqui um grande, grande beijinho ao Tigas. Mas agora permitam, meninos, porque eu hoje tenho aqui uma nota final. Hoje, Farianos, um grande jogador do Sporting Clube Portugal, que infelizmente deixou-nos, e corrijam-me se eu estiver errada, em outubro de 2019. O jogador em causa era o Rui Jordão, era e será sempre, porque há jogadores eternos. Só deixar aqui os números: 282 jogos pelo Sporting, 184 golos. E a época passada, o Sporting criou a camisola que tornou conhecida aqui o efeito Jordão, que eu usarei sempre com muito orgulho e que nos garante aqui as vitórias desde a temporada passada. Portanto, no próximo sábado irei usar a Jordão uma vez mais com todo o orgulho nesse sentido. Os parabéns ao Rui Jordão, esteja ele onde estiver, será sempre um grande, grande leão, porque por cada leão que cair, outro se irá levantar. E que temos uma revista, 1906, dedicada ao Jordão. Aliás, aqui imprimimos. Exatamente. Aqui imprimimos e há de sair em breve uma ou outra. Vamos, eu, por acaso, até tenho várias em casa. Exato, tens a minha ainda. Tens a toda a gente. É que nós compramos isso em pandemia. Compramos, não, mandamos imprimir e toda a gente. E como elas, como depois quem mandou fazer foi o grande Daniel, ele é que as tem todas e, portanto, só eu, tu e... Eu acho que só eu, tu e o Daniel é que temos, não é? Exatamente. E o Ricardo. Ah, não, e o Jorge. Para o Ricardo. E o Jorge, o Ricardo Moreira. Não, ainda não dei ao Jorge. Ainda não deste ao Jorge. Ah, o Ricardo demos, porque não, o Ricardo não. Veio comigo no carro na altura de Aveiro. Coitado de Jorge. O Jorge tivemos com ele em Aveiro. Não. Até o Ricardo demos em Vila de Conde. Não foi a Vila de Conde. É o que eu estou a dizer. Foi a Vila de Conde quando fomos ver o Sporting. Disse Aveiro, eu queria dizer, quando fomos lá ver a caminhoneta e aquela chegada, exatamente. Sim. Porque eu dei-lhe boleia depois para o Porto e vinhamos no carro. Pois foi, a falar. Pois foi. Enfim, assim bem, se vê os favoritos. Meninos, obrigada por mais um excelente Sporting 160. Obrigada a todos. Voltamos aqueles que nos acompanharam em mais uma grande noite de Sporting. Voltamos para a semana com o resumo do Braga, a antevisão do próximo jogo e ainda a atualidade leonina por todo lado. Vamos ver se temos aqui novidades em termos de mercado. Se não estivermos, cá estaremos na mesma também. Portanto, não se preocupem. Voltamos para a semana. Mantenham-se seguros. Mantenham-se em casa. Viva o Sporting Clube Portugal. Uma boa semana. Viva o Sporting.